estacionamento aguarde copy para Paulo Afonso. Tango, cópia. Salvador, o Alpha Yankee Charlie informa termo de reboque, obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Agora, gostaria de acionar o nosso paracote aí, táxi, que se recebe na 35. O vento é 180 com 12 nós, prossegue 35. Negativo. Ok, Paulo Afonso 090, decolagem da pistão no 7, curva esquerda, subida lotar, controle 119.8, aciona 5422, Oscar Golf Tango. 5422, lotar, onde é que entra o ataque, vou pela esquerda, para 090, Oscar Golf Tango, CDD 119.8. Alinhamento correto, qual o PB? 0 único. Único a bordo, chame para ingresso, pistão 7, acho que eu gostando. Ingresso, acho que eu gostando. Informe alinhado e pronto, Golf Tango. Alinhado na 107, pronto, Golf Tango. Livre decolagem, 190 graus, 109, Golf Tango. Tango decolado 3-0, controle 119, décima 8, com voo. É, Tango, bom dia. Tango para a sala. Tango, boa noite. Suba e mantenha nível 0. Saída lotada. Quem é saída lotada? Acabou o Tango. Tango Vitor, bom dia, pronto cópia. Direceu uma centena, decola da 17, curva esquerda, subida Momo até a posição Albo, após direto, controle 1, 119.8, aciona 5-4, 5-4, Romeu Golf Vitor. A bordo, livre acionamento, farm pronto para o táxi, é o meu governo. Stand by to clear, San Vito Kilo Delta. Mandou para Patango Oscar Golf Tango, propõe mudança de regra para o 075 da presente. Gente, regra de voo modificada 0839, mapinha 075, condições visuais Oscar Golf Tango, quanto possível chamar de pouso? 0950. 0950, muito grato. Runway 17, turn right, Angoli departure until eval position. Salvador departure 119 at decimal 8 and Skulk 5432. Faz ready for taxi, evita aquele delta. O meu Golf Vitor, livre táxi, ingresso pista no 7, informe alinhado, pronto. Forma alinhada e pronto, Romeu Golfito. Livre decolagem, vento 190 graus, 10 nós, Romeu Golfito. Colado aos 4-5, controle 19-8, bom voo, Romeu Golfito. 19-8, vou chamar. Obrigado, amigo. Bom dia. Controle, bom dia. O Papatango Romeu Golfito decolou, saída Momo na sua escuta. Bom dia, Romeu Golfito, submantém uma centena, livre da restrição, saída Momo, está sob vigilância. Positivo, livre da restrição, de atitude, vai subir na saída Momo, o Romeu Golfito. Oscar Golfitango, 37 milhas fora. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, bom dia. Bom dia, Tago. Romeu Gordito vai manter aqui 20 graus à direita, só por 10 milhas para lhe dar uma formação, partiu? Livre de desvio. Controle Romeu Gordito, já lá por onde aí, Momo? Tá, dá pra gente sentir da mudança de regras previsuais? 1.05, o nível, estimado em IDC 0950, Romeu Gordito. Seguinte, 0950, regra de voo modificada 0851, mantém as condições visuais, 1.05 autorizado. Positivo, vai manter 1.05 na pro de IDC agora, que é exatamente a mesma de Momo aqui, ok? O Romeu Gordito. Autorizado direto de China. Fala Salvador, bom dia, na escuta do Golf India Oscar. Golf India Oscar, prossiga. O Golf India Oscar estacionado no FING número 8, solicita autorização de reboque para o pátio 3. Autorizado, informe término, Golf India Oscar. Positivo, senhor, iniciando o reboque e mantendo a escuta, obrigado.